Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e a sua doutora Teresa Mendes Costa. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial a todos os nossos ouvintes. Como habitualmente, vou colocar a primeira questão à sua doutora Teresa Mendes Costa. E eu creio que hoje vou abrir este programa com um assunto assim mais leve. A sua doutora Teresa, no dia-a-dia, vai-nos reenviando alguns e-mails sobre saúde ou doenças e também uns outros que eu, portanto, agradeço e aprecio. Hoje vou-lhe falar de um e-mail que me enviou há poucos dias e que dizia: a Universidade de Tel Aviv está perto de conseguir uma vacina que poderá evitar a doença de Alzheimer, bem como um estimulador elétrico que bloqueie os tremores na doença de Parkinson. Olhando para Israel, um pequeno país, mas com uma capacidade acima do normal, parece-lhe que o povo judeu, como primeiro povo escolhido por Deus e pelas maravilhas que vemos deles, não só no campo científico, militar e noutros, sente que este povo poderá ter um ligeiro coeficiente de inteligência superior aos outros povos. O que é que lhe parece? Eu não tenho dúvidas, até porque está provado que a mistura de raças é pura inteligência. E se há povo que tenha mais mistura, é o povo de Israel, que há 2000 anos andou a misturar com tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, andou errante por esse mundo fora, portanto, não custa nada. Por outro lado, se a gente for fazer um historial sobre os grandes cientistas, vemos que os grandes cientistas são todos de raça judaica. Portanto, eu quando venho qualquer notícia de cientistas israelitas, ou judeus, eu sinceramente acredito piamente no que eles dizem. E acho que são pontos que há muito tempo estão a ser estudados, sobretudo o parkinsonismo há muito tempo. Eu tenho curso há 52 anos e já nessa altura andavam em estudos, embora inglórios. Não me custa nada a crer que realmente eles tenham continuado nesse estudo, não é? Ojalá que assim seja, porque realmente há muito sofrimento no mundo com essas doenças e com outras. Aliás, esse e-mail não falava só propriamente dessas duas, mas falava de umas outras. Sim, o parkinsonismo é uma doença realmente que afeta tremendamente. As pessoas podem durar muito tempo, limita toda a vida familiar e fica dispendiosa. E Alzheimer é, hoje em dia, confesso, põe uns certos pontos de dúvida, porque quando eu tirei o meu curso, toda a pessoa demente era dito que era uma arteriosclerose. Hoje toda a gente diz que é um Alzheimer, que eu acho que está errado, porque acho que se propagou demasiado esta expressão, visto que quando eu tirei o curso, não só há muitas demências e há uma muito parecida com o Alzheimer, só com a diferença de que motoramente é passiva e Alzheimer motoramente não é, a pessoa nunca está quieta. Eu tenho reconhecido, visto pessoas que realmente são motoramente passivas e chamam-lhe Alzheimer. Ora, nós avaliávamos exatamente antigamente pelos sintomas. Hoje, com a nova tecnologia e sobretudo o TAC, vê-se realmente é Alzheimer ou não é Alzheimer. Portanto, acho, a mim irrita-me mas serenamente quando ouço dizer que a pessoa tem Alzheimer. Tem Alzheimer e nunca fez nenhum TAC. Como é que sabe? Só porque é demente. Há muitas demências. Eu fiz em tempos um estudo sobre as demências e fiquei espantada com a quantidade que há. Doutora, aquele e-mail falava, inclusive, portanto, nesse caso que a doutora acaba de referir, também num caso que eles conseguiram tratar de esclerose lateral amiotrófica. Ah, isso é outra coisa. Mas é a arteriosclerose, que é fruto do entupimento das vértebras. Essa, a esclerose amiotrófica, essa é diferente. Essa é mesmo uma doença declarada e também péssima. Péssima mesmo. Francisco, eu não sei se, portanto, isto foi uma questão mais pessoal, não sei, portanto, aquele problema de eles serem ligeiramente mais inteligentes que o resto do mundo. O Sr. Melo, estão livres dessas doenças. Como? Os dois estão livres dessas doenças, respirem fundo. Ainda não têm idade para elas. Pronto, Francisco, não sei se passa à frente, se ok, tudo bem. Doutora, então, nesse caso, vou continuar com a doutora. Quando há uma doença, como é o caso do cancro, da diabetes e muitas outras, não é? Que não têm cura, Eu já muitas vezes ouvi esta frase. Quem sabe se a pessoa que estava para descobrir esta doença não teria sido vítima de aborto? Acredita que possamos estar a ser vítimas na descoberta dessas doenças ou de outras por uma pessoa que ia descobrir, portanto, essa doença e que foi vítima de aborto? Como sabe, eu tive um grupo de jovens durante muitos anos e uma das jovens femininas que estava no grupo um dia veio ter comigo muito aflita porque tinha uma colega no secundário que tinha vindo ter com ela porque queria apoio dela para poder fazer aborto no caso de estar grávida, que supunha que era capaz de estar. E eu disse à minha jovem, olha, que não tiveste nenhuma conversa com ela. Acho que a ajuda que tu podes dar, para já, é ir com ela ao médico. Segundo, mentalizá-la, que se por acaso está realmente grávida, ela não sabe se não estará um grande cientista na barriga dela ou até o Papa. E talvez é melhor vocês irem as duas à igreja e pedirem ao Senhor que os ilumine, para já pedir que ela não seja grávida, que ainda é muito jovem e aquele organismo não está desenvolvido. E penso é precisamente nisso. A quantidade de génios que nós matamos e que o Estado, que é das coisas que mais me revolta, paga. Quer dizer, pagamos para matar, é uma coisa que eu acho inconcebível. Francisco, não sei se quer dar aqui alguma ajuda. Não, ora viva, em primeiro lugar, ao Armando e à doutora Teresa e aos nossos ouvintes. Claro, este é um problema que nos aflige a todos, não é? Há uma associação norte-americana muito interessante, quem tiver assim acesso à internet pode conhecer, que se chama Catholic Vote, voto católico, e é uma associação americana que procura ajudar os cristãos católicos a, na altura das eleições, poderem votar em consciência, sabendo que estarão a votar, devem votar naquilo que é os seus princípios, que têm por base os ensinamentos da Igreja, e nessa altura ter tabelas de discernimento e fatores de discernimento para que o seu voto seja consciente. E porquê é que estou a falar disto? Olha bem, porque recentemente, como vocês sabem, os Estados Unidos da América passaram por um processo eleitoral que deu uma forte clivagem, portanto foi a eleição para o Senado e houve ali uma mudança radical, né? Radical. E o Catholic Vote, precisamente, aqueles postos em newsletters que recebemos no e-mail, eu tenho recebido, fizeram um dos aspectos que eles elencavam para a escolha consciente dos católicos na hora de eleger o seu candidato, era a questão da defesa da vida. Então criaram, como é que eles fazem isto? Pequenos vídeos, pequenos slides, diríamos assim, que partilham e que lançam por aí, a falar de um conjunto de personalidades, no caso, personalidades, que teriam sido, a primeira intenção das mães foi abortar. Desculpe interromper, mas eu uma vez recebi um que é de uma mãe que pensou em abortar e para não abortou, e hoje em dia o filho é bispo. Sim. Sim, exatamente. Há até dois casos conhecidos de dois atuais bispos, um norte-americano e outro da América Latina, em que as mães pensaram em aborto, colocaram essa hipótese, não é? Entre nós temos o caso mais famoso, que há meses, dois ou três meses, foi conhecido em livro, do Cristiano Ronaldo, não é? A mãe anunciou esse facto. E então esta associação cita um conjunto de personalidades da história recente do mundo, gente de grande valor no mundo empresário, cultural, político, que tudo indicava que iam ser abortados, né? E precisamente para mostrar, lá está, e termina até com este slogan: vida, um grande potencial. Não é? Quer dizer, o próprio existir é grande potencial de qualquer pessoa, não é? E ainda bem que estamos a falar sobre isto, permitam-me que diga agora duas notas sobre o assunto. Primeiro, está a decorrer em Portugal uma plataforma que se chama Pelo Direito de Nascer, que faz parte de uma Associação Internacional Europeia, Droit de Naître, que está a tentar mudar ao máximo a legislação para que se contemple na legislação esta questão. Nós temos direito a nascer. E, portanto, salvaguardar a questão do aborto. Nas nossas paróquias estão a chegar por estes dias aos nossos sacerdotes, todos os sacerdotes, porque é que estou a falar aqui, porque é bom que os nossos católicos às vezes lembrem os nossos sacerdotes mais esquecidos. Todos os sacerdotes, párocos, receberam por estes dias uma comunicação desta plataforma nacional que se chama Direito de Nascer, com um subscrito que se pode fotocopiar para recolha de assinaturas para se poder entregar no Parlamento, na Assembleia da República, uma iniciativa legislativa que garanta o direito de nascer. Vocês sabem que há um ano atrás houve uma iniciativa de âmbito europeu designada Um de Nós, que ganhou com não sei quantos milhões de assinaturas e que o Sr. Presidente da Assembleia do Conselho da Europa, pelo Conselho Europeu, da Comissão Europeia, quero dizer, no caso o nosso Durão Barroso, recusou essa iniciativa. Também é preciso ser dito, porque chamaram os bois pelos nomes. Chamaram o aborto. Pronto. Este senhor não quis, quando presidiu, não quis receber uma iniciativa legislativa, e mais a mais, ele até é de um quadrante ideológico que à partida, nos dava algumas garantias, não quis receber esta iniciativa do âmbito europeu, que teve, inclusivamente, a assinatura e o apoio do Papa Francisco e da Igreja de toda a Europa. Muito bem. Voltou-se esta campanha, já que a nível europeu nós não vamos conseguir nada. E porquê é que eles não conseguiram nada? Porque vocês sabem que o que eles queriam foi... Portanto, o que estava na base do Droit de Naître era: nós vamos criar uma iniciativa europeia, a Europa vai criar uma regulamentação e os Estados-membros vão ter que aceder a essa regulamentação. Parecia-me a mim, confesso-vos, agora um pouco à distância, que era uma ideia um pouco naive, não é? Um pouco ingênua. Nós vamos à Europa diretamente à fonte e depois vai ser a Europa que vai obrigar os Estados todos a corrigir isso. Pode ser. Então agora esta plataforma disse: não, vamos ao local, através de iniciativas nacionais. E então, todos os sacerdotes párocos do nosso país estão a receber por estes dias comunicações para recolha de assinaturas dos nossos católicos a favor da revisão de legislativa em que se contempla o direito de nascer, não é? E uma diminuição da amplitude do aborto. Portanto, eu também lembro os nossos leigos que deverão chamar a atenção dos nossos sacerdotes para o caso de eles se esquecerem. Os leigos poderão aí ter um bom papel de lembrança desta gente, para dos nossos sacerdotes, para nas nossas comunidades paroquiais se avance com esta implementação, com esta recolha de assinaturas. E enfim, estava a fazer uma segunda nota, mas se calhar vamos ter tempo de falar. Barbando, continua. Pelos mails, aliás, o senhor Mão já me tem mandado e eu já tenho escrito sem ser através de si. O Citizen, ainda há 8 dias, assinei uma coisa dessas. Razão. nem menos que uma só voz, a de um homem novo entre nós. Escuridão a cor arde ao ver tamanha luz, nasce ao ser, vai e seduz, leva a hora dentro de ti, onde a razão não tem mais nem menos que uma só voz. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da Rádio Bonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral e com a Doutora Teresa Mendes Costa. O Francisco, que há pouco teve uma intervenção, falou aí de várias questões e não sei se era este caso que eu trazia aqui para falar. Portanto, quando diz que é necessário mudar a legislação, que nos vários países os sacerdotes estão a receber, isto aconteceu também, pelo menos esta vontade aconteceu nos Estados Unidos, ou percebi-me disso, não sei se era aí há pouco quando o Francisco falou, se também se referia com certeza aos Estados Unidos. Portanto, um Estado americano pelo menos tentou alterar, ratificar a Constituição, considerando que a vida começa desde a concepção. Isto, creio que na América não é fácil, portanto, tratar de um assunto destes, mas ele foi feito o projeto para ser votado. Eu ainda não sei qual é o resultado, mas uma coisa que me impressionou é que, de facto, Quem foram os protagonistas deste projeto foram os jovens, jovens entre os 18 e os 30 anos, em que dizia que 62% daquelas pessoas que pretendiam esta alteração tratava-se de jovens entre os 18 e os 30 anos. Não sei se era este caso que o Francisco referiu há pouco, se não. Sim, são vários dessas questões estão a ser levantadas um pouco por todo o mundo. Nos Estados Unidos da América, há pouco falei de uma iniciativa deste fórum sobre o voto católico. Há iniciativas legislativas em vários estados. A própria votação para o Senado dá a entender que a questão da vida foi uma das que foi levantada, porque o programa de saúde do Obama, chamado Obamacare, teve graves dificuldades e agora foi sancionado, porque previa uma revolução no que diz respeito também à questão do aborto, contracepção, etc. E depois, mais entre nós, na Europa, há um conjunto de dados altamente significativos, não só em Portugal, a caminhada pela vida deste ano, que teve uma enorme adesão no dia 5 de outubro, a esta iniciativa legislativa Direito de Nascer em Portugal. Em França, vemos milhões que todas de meio ano se juntam, 1 milhão de pessoas no Champs-Élysées fazem uma caminhada pela vida, uma caminhada em defesa, Manif pour tout, não é? Contra o casamento homossexual, a favor da vida, etc., que já levou inclusivamente a ser apelidada a tal geração dos 18 aos 30, a geração francesa, esta foi o Le Monde, um diário socialista, chamou a esta juventude, como é que é? La jeunesse réac, a juventude reacionária, que numa deriva conservadora está a pôr no caixote do lixo todas as conquistas em matéria de libertinagem sexual e familiar que os pais, os próprios pais, tinham para eles conquistado depois do maio de 68. E está a assustar a França. Esta juventude ativa, empenhada, que se junta 1 milhão de meio ano em Paris para lançar estas iniciativas, para condenar, isto está a assustar a França, não é? Portanto, isto significa que estamos, de facto, num momento de viragem cultural. Eu gostava que a nossa juventude portuguesa acordasse, porque, infelizmente, Portugal tem um atraso estrutural e o atraso estrutural também se deriva, também se vê aqui. Muito mais adormecida é a nossa juventude, muito mais adormecida e anestesiada pelo Facebook e pela internet e pela televisão é a nossa juventude. Enfim, há de cá chegar. É a esperança. Eu há pouco, pronto, quando falei dos possíveis cientistas que eventualmente podem ter morrido por aborto e que hoje há muitas doenças que nós temos e que podíamos, de facto, já não as ter. Nessa altura, não sei se foi a doutora, se foi o Francisco, que falaram do Cristiano Ronaldo. E eu também gostava de referir isso, até porque a mãe do Cristiano Ronaldo o disse com uma simplicidade extraordinária que, por motivos económicos, o Cristiano Ronaldo, creio que foi o quarto filho, e ela, portanto, por ter muitas dificuldades, pensou, de facto, fazer o aborto. Ela diz isso em livro. Creio que se dirigiu a um médico para fazer o aborto e esse médico não lhe fez o aborto. Felizmente e graças a Deus não lhe fez o aborto, porque é mais uma vida, mas aqui temos, de facto, ele não é um cientista, mas para muitos, presentemente, ele é o melhor jogador do mundo. Para outros não será tanto, porque a cor, a simpatia, pesa muito, muitas vezes, na nossa apreciação. A verdade é que ele acabou de conquistar uma terceira bola de ouro há poucos dias, algo que nunca ninguém obteve em Portugal, e por isso podemos considerar, portanto, um dos melhores futebolistas, um futebolista fora do normal, um dos melhores futebolistas do mundo, se não o melhor. E se de facto aquela mãe tivesse abortado, certamente que perdia-se uma estrela portuguesa. Perdia-se muita alegria para muitos portugueses, perdia-se muita alegria para muita gente do mundo e, de modo particular, para os espanhóis do Real Madrid. Portanto, trata-se, pois, de um gênio que eventualmente podia ter desaparecido e que seria uma pena. Desculpe interrompê-lo, e não só para esses todos que são fãs de futebol, eu que não sou fã de futebol, nem pouco mais ou menos, só gosto dos internacionais quando são bem jogados, porque se são mal jogados também não me interessa para nada, aprecio o Ronaldo porque eu acho que ele tem, além de ser um gênio de bola, ele tem uma personalidade curiosa e, neste momento que estamos neste assunto do aborto, lembro que ele é um dos que vai ajudar a criança que está no Dubai e que, para vir para Portugal não pode, porque são 6 mil quilómetros, a vida da miúda periga. Por outro lado, ficar no Dubai é um perigo, porque eles não têm dinheiro e no Dubai, quando não se trabalha, não se ganha. E o pai, enquanto a mãe esteve hospitalizada, não trabalhou, e neste momento, além dos portugueses do Dubai que estão dispostos a ajudar, o Ronaldo é um dos que também vai ajudar. E como isto, o Ronaldo, acho que de uma maneira muito simpática, e ele diz que ninguém tem nada que saber o que aquilo que cada um dá, mas acho que ele tem ajudado muita gente. Eu sei que ele ganha muito bem, mas já há muita gente que ganha muito bem e não dá nada. Soutora, eu ainda gostava de voltar ao Ronaldo e àquele médico que se recusou a fazer o aborto à mãe, para comparar, às vezes, com outras situações. Muitas vezes nós constatamos que alguns médicos fazem exatamente o contrário. Há como que um incentivo a que se aborte, intimando ou amedrontando as mães, dizendo que a criança pode ter algo que muitas vezes constata que não tem. Eu tive um caso destes na minha família e tenho pessoas amigas a quem um médico ou médica têm sugerido que a criança eventualmente tem uma determinada doença e que era melhor fazer o aborto. E depois até vimos a constatar que isso não acontece. E há pouco, creio que foi a doutora que falou que um bispo ou dois ou qualquer coisa assim, e eu tenho aqui uma anotação que o arcebispo de Riga foi um dos que esteve também na iminência de ser abortado. E ele hoje, portanto, é arcebispo, sente-se muito feliz, e creio que há pouco tempo fez uma carta dizendo: porque eu tive sorte. Foi um artigo que eu vi, e então ele conta que foi sugerido à mãe que o abortasse, também por um médico, neste caso não porque ele tivesse alguma doença, mas porque a mãe já não era muito jovem e que eventualmente isso lhe podia trazer consequências graves. E a verdade é que esse arcebispo, pronto, se sente muito feliz, porque do contrário não estaria cá, e às vezes é impressionante como nós somos tão facilmente influenciáveis. Este arcebispo de Riga também creio que de alguma forma tem feito passar esta mensagem, e isto tem sido impressionante, porque este testemunho deste bispo fez com que o povo da Letónia reduzisse a taxa de aborto de 45 mil, que era por ano, para 7 mil, isto no prazo de 10 anos. Portanto, é extraordinário, de facto, como nós somos tão influentes, não é? Deus não fez as coisas por acaso, sabia bem que isto era importante para nós, embora muitas vezes, como eu costumo dizer, nós possamos dizer que assim não é. Gostava de, pronto, que comentassem. Sabe que eu acho que essa história dos médicos, eu no outro dia ouvi críticas a um padre, por um médico, e eu disse, pois, mas o facto de ser padre, não, o sacerdócio não é vacina para qualquer doença, inclusive moral, física, toda a ordem. E digo o mesmo agora em relação aos médicos. O ser médico não é vacina para não fazer asneiras e ter também uma perturbação de valores muito grande. E realmente há muitos médicos que aconselham o aborto. E eu sei de dois casos que aconselharam que a criança vinha com deficiência, e uma delas é uma criança lindíssima, lindíssima, lindíssima, e graças a Deus que a mãe não aceitou a opinião do médico. Por outro lado, há outros médicos que também temos que pôr em evidência, os médicos que têm uma certa consciência, e há aquele caso que eu penso que lhe mandei um mail assim, o seu mail, e não sei se lhe mandei também ao Diaco, que é aquele caso da criança que tinha uma insuficiência cardíaca e, portanto, é inédito, nunca se tinha feito uma coisa daquelas. Houve um médico que resolveu arriscar a cirurgião e fazer incisão no útero, salvar a criança. E depois há aquele gesto que já tem vindo agora em e-mails. Eu conhecia já a história sem ser em e-mail, que vê-se de repente o bracinho daquele feto a apertar o dedo do cirurgião, interpretando nós todos como sendo um agradecimento, porque o miúdo nasceu, é ótimo, está bestial, e a doença cardíaca foi salvar. Portanto, também há bons médicos que encorajam. Agora, eu lamento, porque A sociedade hoje em dia tem uma ausência de valores ou uma inversão de valores muito grande, e os médicos são gente da sociedade hoje, e a sociedade hoje está corrupta. Francisco, um comentáriozinho? Sim, eu há pouco tinha uma segunda nota que a doutora Teresa, entretanto, aqui aflorou, mas penso que pode ser um pouco mais, se achar bem, explicitava, que tem a ver com esta questão nacional que por estes dias se gerou a propósito desta criança de 25 semanas que nasce prematuramente no Dubai, o pai super. É super prematuramente, o pai é o chefe de cozinha do único restaurante português no Dubai, a mãe uma senhora que penso que terá origem cabo-verdiana, está lá também a trabalhar, já foi grávida. Não há um sistema de segurança social no Dubai, como sabemos, aquilo é um paraíso fiscal e, portanto, as regras do jogo são outras. As pessoas têm seguros de saúde. A moça tinha um seguro de saúde para ela e para a gravidez, mas quando a gravidez decorre de forma normal. E a questão foi que ela teve agora não me recordo bem o nome da doença, que a pressão arterial descontrolou-se, e então para salvaguardar a vida de ambas, provocou-se o parto. Acontece que o hospital pede quantidades astronómicas de dinheiro, acho que são 6.000 euros por dia. 6.000 euros de dinheiro por dia para sustentar e cuidar daquilo. E gerou-se esta campanha muito interessante, não é? Esta campanha muito interessante a nível nacional. As televisões portuguesas fizeram aqui uma grande cobertura. O Cristiano Ronaldo deu um grande apoio. Jantares têm sido feitos por todo o lado. Hoje 120, pronto. Tem havido uma mobilização extraordinária. E a minha pergunta é esta. Muito bem, ainda bem. Mas o secretário de Estado das Comunidades veio dizer, bem, eles são de iniciativa civil, eles estão a fazer as coisas, etc. Nossa ajuda foi simplesmente só tentar trazer o dinheiro para o Dubai. E eu fico assim a pensar, quer dizer, tenho aqui diante de mim no tablet o guião que vem na Direção Regional, da Direção-Geral de Saúde para o aborto em Portugal. Portanto, no portal da saúde, a senhora que quer abortar tem que ler este guião para saber como é que isto é, etc. E a gente vê, de princípio ao fim, é tudo gratuito. Tudo no prazo máximo de 5 dias. É tudo gratuito. Há uma baixa. Há contracepções que são oferecidas depois disso. Tudo está aqui. E o ordenado, quando já é entregado, continua mesmo. Quer dizer, isto é uma coisa estupenda, não é? Até às 10 semanas, mate-se à vontade, não há problema nenhum, é tudo direitinho. E depois, há 15 semanas depois, 3 meses depois, é este furdunço nacional que estamos a ver. Bem, bem, claro que é isto que eu quero, defesa da vida, mas diríamos, o que é que mudou? O que é que mudou? Não é? E as mesmas pessoas que se calhar estão sensibilizadas com este caso da criança prematura, se lhes fizéssemos um inquérito sobre a questão do aborto, seriam as mesmas. Ah, pois, eu também concordo. E nem se apercebem da contradição que existe aqui. É extraordinária esta contradição, não é? E isto faz-nos pensar, estamos num mundo louco. Quer dizer, o Estado português, aquela que às 10 semanas quer matar, paga tudo, pronto, tudo de hoje para amanhã. Inclusivamente, está aqui, nem sequer sabia, já estive aqui a ler, que as mulheres estrangeiras, independentemente da sua situação legal, né, podem estar aqui até ilegais, têm os mesmos direitos e requisitos, está aqui no guião da Direção-Geral de Saúde sobre o aborto. E nós vemos que neste aspecto, quer dizer, a nossa sociedade, por isso é que eu digo, há uma grande mentira no meio de tudo isto, e isto prova que há aqui muita confusão e muita necessidade de esclarecimento do nosso povo. De resto, uma pessoa fica impressionada quando, isto para um católico, tenham alguma sensibilidade moral, ler um guião destes, fera, não é? Fera. Vejam, introdução, se me permitem só ler aqui duas frases ou três. A introdução do guião, portanto, a senhora quer abortar, vai aqui, tem que ler este guião. Na Declaração dos Objetivos para o Milénio das Nações Unidas, começa logo assim, estabelece como meta para 2015 a redução da taxa de mortalidade materna. As causas da mortalidade materna, a morte da mãe, são múltiplas. As mulheres podem morrer durante a gravidez, no parto ou no decurso de uma interrupção da gravidez, quando não têm acesso a cuidados apropriados de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 13% das mortes maternas devem-se a abortos em condições inseguras. Por isso, nós, o aborto, com esta medida, não é que isto está a dizer, com esta medida, queremos acabar com a taxa de mortalidade infantil, mortalidade materna no nosso país. Quer dizer, o motivo da introdução é acabar com a taxa de mortalidade materna que existe por causa de abortos ilegais. Bolas, pá, isto é... Isso foi o fundamento dos pró-abortistas a dizer porque é que queriam abortos. Era para as mães não morrerem. Mata-se a criança. Pois é, mas eles não percebem que entre a criança e a mãe são duas vidas. Pois não. Mas eu acho que o português, no modo geral, e pelo menos as pessoas que eu conheço, e algumas até com uma certa preparação intelectual, não reagem perante a cabeça, reagem só perante a emoção. E neste momento toda a gente estou convencida a favor da criancinha que está no Dubai, e uma criancinha que esteja com 24 semanas acha muito bem que se mata a mesma. Depois a gente vê aqui, mas é a emoção. Veja este, eu digo uma coisa, eu fico horrorizado quando vejo aqui este retângulo, até tem uma cor bonita, até uma cor aqui verde. Atenção, o que acontece depois da toma dos medicamentos, e aqui fala, excepcionalmente a expulsão, dá-se na primeira fase, eu nem sabia nada destas coisas, e depois, atenção, a hemorragia não é um sinal de que a gravidez tenha terminado. É indispensável que a mulher tome, como previsto, a segunda dose. Eu parece que estou aqui a falar, de uma diarreia. Desculpem. Mais do que um país, que é uma família ou geração. Mais do que um passado, que é uma história ou tradição. Tu pertences a ti, não és de ninguém. Mais do que um patrão, que é uma rotina ou profissão. Mais do que um partido, que é uma equipa ou religião. Tu pertences a ti, não és de ninguém. Selvagem, e para ti serás alguém nesta viagem. Quando alguém nasce, nasce selvagem. La la la. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, pode através da radioboanova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, e com a doutora Teresa Mendes Costa. Há pouco eu falei do arcebispo de Riga, porque esteve para ser vítima de um aborto. Neste momento vou falar noutro aspecto. Este arcebispo esteve também no Sínodo da Família, que agora aconteceu em Roma, e deu uma entrevista à Rádio Vaticano. Um dos pontos em destaque dessa entrevista foi a seguinte: a Igreja não precisa satisfazer os prazeres do mundo. A Igreja serve para ser sal para o mundo, para mostrar a verdade que vem do alto. Parecem palavras muito significativas. O que lhes parece? Significativas e verdadeiras. Eu só tenho pena é que não ouço essas palavras da maioria dos eclesiásticos. Porque realmente as pessoas confundem um bocadinho qual é a função da Igreja. Inclusive, eu já tenho ouvido críticas, mais uma vez, de gente até que tem uma certa preparação intelectual, condenando que a Igreja não se devia meter nestes assuntos, nem assuntos de moral, não é? Portanto, esquecem um bocadinho qual é a função da Igreja. Muito bem, Francisco, vamos mudar de assunto, até porque já estivemos muito tempo de volta deste. No último programa, por esquecimento, não falámos no dia 31 de outubro, o conhecido dia das abóboras ou das bruxas. A Igreja, este ano, foi mais incisiva, veio dizer que se trata de formas pagãs com que não se deve pactuar, por conter riscos. Quais são os possíveis riscos destas caveiras, destas abóboras, que no dia 31 de outubro trazem para aí a criançada dos infantários, da escola, todas vestidas de bruxas, quando as próprias comissões episcopais de vários países dizem vistam-nas não de bruxas, mas de algo divino, ou de anjos, ou de outra coisa qualquer. Francisco, tem a palavra. Bem, reações dispares relativamente a isso. Em primeiro lugar, sobre esta questão, o desafio educativo disto, eu recomendo a leitura de um artigo do diretor do Colégio Diocesano, do Colégio de São Teutónio, Colégio de Coimbra, que está no Correio de Coimbra, o jornal da Diocese, da semana do primeiro fim de semana de novembro. Aliás, aproveito aqui para dizer que o nosso bispo está a relançar o Correio de Coimbra, o jornal da Diocese de Coimbra, e os nossos cristãos da Diocese devem aproveitar este meio que existe de formação cristã e de comunhão, coesão de toda a Diocese. E então, o padre Manuel Carvalheiro, que é o diretor da Escola de Teologia de Coimbra, de Leigos, e também o diretor do Colégio de São Teutónio, o Colégio Diocesano, tem lá um grande artigo em que fala precisamente sobre este problema, né? Olhar para o desafio educativo desta quadra do Dia de Todos os Santos, Fiéis Defuntos e o Halloween. Ele mete isto tudo no mesmo artigo. E começa precisamente por falar das debilidades que existem. Primeira delas, não há infantário ou creche que se preze que não passa a semana inteira a fazer bonecada com bruxas, fantasmas, teias de aranha, etc, etc, etc. Tudo coisas assim desse calibre. Segundo, no dia de Todos os Santos, passa despercebido diante da malta nova. E os fiéis de fundo, os pais não os querem levar aos cemitérios porque, coitadinhos das crianças, podem ficar sugestionadas ou impressionadas. E é o que ele diz, quer dizer, está tudo em endireitar-se, encaminhar-se para o caminho da asneira, não é? Para o caminho da asneira. Então vamos agora aqui descrutinar cada um destes pontos. Em primeiro lugar, sobre o dia dos, dos, do Halloween, como se costuma dizer. É uma estupidez o que aconteceu, não é? Uma estupidez que não tem outra palavra. Eu confesso-lhe, Armando, que eu não vejo a coisa assim pelo lado do paganismo religioso. Porque aquilo já está tão despido de religião, não é? Já não é por causa disso que eu acho que as crianças vão acreditar mais ou menos em bruxas. Parece-me a mim, se calhar estou a ser ingênuo na minha perspectiva. Não está a ser ingênuo porque tem na sua frente uma pessoa que está com 67 anos, ou lá que é, também pactuou com os jovens. Nessas... Eu estou convencido que não tem uma, não tem assim uma conotação, pelo menos entre nós. Não estou a dizer que noutros lados não seja, mas entre nós não tenha assim uma conotação religiosa mancada. Agora, parece-me a mim, aí parece-me a mim, não fica ofendida, mas a mim parece-me a mim que é uma estupidez neste sentido. Quer dizer, há tanta coisa bonita para se fazer com miúdos que se logo vai escolher uma coisa feia. Uma coisa feia. Não é bonito. Eu não sei se vocês têm noção que agora a moda que anda aí a correr a Europa toda e chegou a Portugal também no dia 13, no dia 31, é através de uma série televisiva que é o Walking Dead, que é uma das séries televisivas mais famosas que agora existe aí nos canais norte-americanos e que também existe lá em Portugal. Ou seja, os mortos andantes, os zombies. Que então andam a fazer aí, a gente vê aquelas fotografias, aquela gente mascara-se de zombie com corpos purulentos a apodrecer, etc, e a malta nova anda toda a divertir-se aí na rua, ou seja, o espetáculo do feio, do horror, que essa malta que agora de 24, de 20 a 30 está a fazer estas marchas Walking Dead pela Europa, que fizeram na estação de metro em Lisboa, de Santa Apolónia, neste passado Dia das Bruxas, foi a malta que pela primeira vez, quando criança, celebrou o Halloween em Portugal na Europa. Isto foi uma coisa dos anos 90. Essa malta, quando tinha 8, 9, 10 anos, quando eram miúdos, celebraram nos anos 90 o Halloween, e agora é a malta que, passado este tempo todo, está aí com as marchas. Ou seja, para mim, do ponto de vista religioso, eu tenho dificuldades em entender que esteja assim uma coisa tão avassaladora quanto isso. Do ponto de vista social e antropológico, então eu vejo grandes dificuldades. Porque, efetivamente, estamos a criar uma geração em que o feio, o horror, é cultuado, é visto como um bem. A cultura do feio, do mau gosto, do horror, do macabro, está aí. E, meus amigos, isto traz consequências. Quem é que hoje vê nos nossos telejornais os corpos pedaçados dos muçulmanos lá no Iraque, enquanto come uma garfada de massa, vê ali aquelas imagens dantescas e ninguém se condói? Há uma insensibilidade. Ou seja, isto traz, do ponto de vista, aqui é que está para mim a questão principal, a cultura do feio traz uma insensibilidade, não é? E traz depois também consigo, com certeza, a insensibilidade face ao sofrimento e à dor. Que as pessoas olham, veem no telejornal aquelas crianças soterradas num terremoto, veem aqueles corpos mortos no meio da estrada, enquanto a comer o seu bife com batata frita. E aquilo não lhes dói, nem lhes faz asco, nem lhes faz impressão, nada. Não acha que isso faz parte também de uma... não sei como dizer... quase que incentivo à violência que todos os dias... Exatamente. Isso muda a maneira como a gente olha o sofrimento. Porque isso é... As pessoas... Aliás, eu lembro de uma empregada que o meu irmão teve que disse que as coisas, quando não são assim, não dão emoção. Portanto, ela gosta sempre só de ver coisas violentas. Quer dizer, isso é que eu acho que é o perigo. Eu, sinceramente, pactuei, os jovens quiseram brincar e eu aderi, também me vesti de bruxa. Já sou bruxa. Mas acho que aquilo foi perfeitamente um passatempo, como os deixava jogar à bola dentro do meu ginásio e fazerem a macaca toda que diziam. Não acho, para mim não acho esse perigo. O perigo que está a falar sobre a cultura do feio, e que não posso ver, e no outro dia concretamente, numa missa aqui da região, não foi em Oliveira, foi na periferia, uma jovem que é de família católica, praticante, pai, mãe e prole, e que estava toda esfarrapada, mas toda esfarrapada, que eu pergunto se aquilo é maneira de estar, não só lá em casa, mesmo inclusive na vida, percebe? Por outro lado, eu sábado vejo muitas vezes nos vários canais, procuro um filme, que eu costumo dizer, só quero filmes que sejam claros, não sejam escuros, mas acaba por não ter filme nenhum para ver, porque é só violência. É, nós estamos. Essa cultura do feio. A pessoa fica com a sua consciência deformada. Esta cultura do feio é gritante. A insensibilidade que traz face à violência e ao horror é gritante. E nós, aqui entre nós, não temos assim uma grande. Se calhar uma grande percepção, porque estamos um pouco mais resguardados, mas basta ir para um contexto urbano em que nós vamos nos aperceber entre as novas gerações daquilo que são os sistemas, diríamos assim, as culturas urbanas, né? O fenómeno chamado fenómeno hipster, ou seja, hoje em dia a cultura urbana vive nesta perspectiva. Há aquilo que eles chamam o mainstream, ou seja, a forma como toda a gente anda, aquilo que socialmente é correto, aquilo que socialmente toda a gente faz, aquilo que é popular, e depois já cada vez mais nichos entre os jovens, de chamada cultura hipster. Ou seja, eles vão buscar, organizam-se em castas, em modelos, do vestir, do pensar, do comer, do estar, que totalizantes da própria vida, e que têm sérias limitações. Portanto, a cultura do gótico, a gente vê aqueles jovens vestidos. Onde é que é bonito um jovem andar vestido de couro preto, com sapatorros pretos, com pó de arroz muito branco, com rímel preto, com sombra preta, com cabelos pretos? Aquilo é bonito aonde? Não é? Não é. Isto não é. Há padrões. Há padrões. A razão deu-nos padrões para reconhecer o belo do feio. Aliás, faz parte da cultura que nós estamos a viver, mundialmente falando, e em Portugal também. Ter tatuagens pelo corpo todo, da forma mais exuberante possível. Ter o corpo completamente aberto, parece um regador com os piercings e tudo mais. Quer dizer, não é. Não é. E a cultura do feio instalou-se. E como a cultura do feio instalou-se? Pelo relativismo social. Ou seja, hoje em dia tudo é possível, tudo é permitido, cada um tem direito a estar como quer, fazer como quer, ninguém tem nada a ver com isso. E isto é gritante nos nossos dias. Quando eu nascer, você o pão. Quando eu quiser, você libertar, largando o chão, para poder subir ao meu verão. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, nascer, vais ver, meu bem. Quem me encontrar vai querer sorrir. Quem me descobrir vai querer ficar. Vou fazer feliz o mundo vão. Então, meu bem, vou ser alguém. Será alguém, então, meu bem, vou ser alguém. Não sou para quem se água fria. meu nome da sala. Maria, Maria Clementina, Maria Clementina, Maria Clementina. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, vou ser alguém. Então, meu bem, você é alguém. Então, meu bem, você é alguém. Pronto, esta forma desfarrapada, de falta de pudor, de qualquer, enfim, o que eu me tenho dito é que isto é a falta de respeito da própria pessoa por ela mesma e a falta de respeito também em relação aos outros. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Irmando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.